Capítulo 9: As obras do Pai. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Os profetas, por centenas de anos, falaram da vinda do Messias. Eles forneceram mais de 300 detalhes específicos para descrevê-lo. Jesus cumpriu todos eles. Os anjos também deram testemunho de sua divindade quando vieram com a mensagem para os pastores: Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A natureza testificou da chegada do Messias com a estrela que guiou os magos. Todavia, com esta afirmação, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim, Jesus põe a credibilidade dos mensageiros em risco. O ministério de todos eles seria em vão sem um ingrediente que confirmasse quem ele realmente era. Esse ingrediente eram os milagres. Jesus deu às pessoas o direito de descrer de tudo se não houvesse demonstração de poder em seu ministério. Anseio pelo dia em que a igreja faça a mesma afirmação para o mundo. Se não realizarmos as obras de nosso Pai, vocês não devem crer em nós. Jesus, ainda criança, já conhecia sua missão. Os versículos mencionados no início deste capítulo tratam de dois assuntos: fazer as obras do Pai e destruir as obras do demônio. Os dois fatos são inseparáveis. Eles ajudam a clarificar o propósito para a vinda de Cristo, que foi guiado por uma paixão avassaladora, agradar o seu Pai Celestial. O desvelar de suas prioridades começou muito antes do seu início do ministério, quando ele tinha apenas 12 anos. Maria e José perceberam que o filho não estava com eles há alguns dias após deixarem Jerusalém. Então retornaram para buscá-lo. Podemos apenas imaginar o que passava pela mente deles durante os 3 dias de separação. Ele era a criança, o milagre, o prometido. Será que o haviam perdido por descuido? A tarefa de educá-lo já chegara ao fim? Será que haviam falhado nessa missão? Por fim, encontraram-no no templo discutindo as escrituras com adultos. Não resta a menor dúvida de que estavam felizes e aliviados. Contudo, para sermos realistas, também deveriam estar um pouco contrariados. Para tornar as coisas ainda piores, Jesus não parecia preocupado com a ansiedade deles. Na verdade, parecia surpreso pelo fato dos pais não imaginarem aonde ele pudesse estar. Não ouvimos nenhum pedido de desculpas, não há nenhuma explicação, apenas a declaração de suas prioridades. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Aqui a revelação do propósito teve início. Jesus, ainda bem jovem, parecia não demonstrar preocupação com a probabilidade de ter causado uma ofensa em sua tentativa de obedecer a seu Pai Celestial. Pense sobre isso. O medo do que as outras pessoas pudessem pensar sobre ele inexistia aos 12 anos. Ele se recusou a permitir que mal-entendidos e conflitos o impedissem de obedecer aos planos do Pai. As primeiras e únicas palavras de Jesus em sua infância e juventude foram sobre o seu propósito. Obedecer ao Pai era a sua única aspiração. Aquelas palavras bastavam. Mais tarde, já adulto, ele confessou que a obediência continuava a ser a sua prioridade. Na verdade, era isso que nutria. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Um negócio arriscado. Será que Jesus se esqueceu de contar a Maria e José onde estaria? Ou ele fez o que fez percebendo que isso afetaria a vida de outras pessoas da forma como afetou? Acredito na última hipótese. Ele estava arriscando ser mal interpretado. Os negócios de seu pai muitas vezes exigiam esse risco. Lembre-se de que Jesus ainda não adquirira a credibilidade que conquistou posteriormente em sua vida, pois ainda não havia realizado nenhum sermão emocionante, curas, transformação da água em vinho, a ressurreição dos mortos ou a expulsão de demônios. Ele era apenas um garoto de 12 anos, com prioridades distintas de todas as outras pessoas. 18 anos mais tarde, no início do seu ministério, encontramos Jesus ensinando seus discípulos o que tentara ensinar a seus pais, a prioridade dos negócios do Pai. Afirmações como estas: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou, e sempre faço o que lhe agrada. Testificam a sua total dependência do Pai e a sua única paixão, agradar-lhe. Um costume judeu. Era costume que o pai judeu levasse o filho à praça da cidade quando ele atingia a idade adulta. Então, anunciaria a todos que eles eram iguais nos assuntos de seus negócios, querendo dizer que quando tratassem com o filho, estariam tratando com o pai. Ao fazer isso, estaria declarando: este é meu filho muito amado, em quem me agrado. Nas águas do batismo de Jesus, quando ele tinha 30 anos, o profeta João Batista proclamou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo veio sobre Jesus, revestindo-o de poder e capacitando-o de realizar o seu propósito. Em seguida, o Pai falou do céu: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nesse momento, tanto o Pai quanto o Espírito Santo afirmaram que o propósito principal, abraçado pelo Filho de Deus, era revelar e realizar os negócios de seu Pai. Jesus declarou as especificidades desse papel em seu primeiro sermão, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Sua vida ilustrou essa declaração, mostrando do que ela se tratava: levar salvação ao espírito, à alma e ao corpo do homem, destruindo, portanto, as obras do demônio, expressão de um reino que está sempre crescendo e continuamente desvelando-se. O elo que faltava. O segredo do ministério de Jesus é visto em sua afirmação: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz. E tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Sua obediência faz a dádiva do céu entrar em curso de colisão com a situação desesperada da humanidade na terra. Foi sua dependência do Pai que trouxe a realidade do reino para este mundo. Este fato lhe possibilitou falar: o reino dos céus está próximo. Jesus demonstrou o coração de Deus. Todas as suas ações eram expressões terrenas do seu Pai Celestial. O livro de Hebreus afirma que o Filho é a exata representação da natureza do Pai. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Sua vida é uma revelação do Pai e de seus negócios, e o cerne desses negócios é dar vida à humanidade e destruir as obras do destruidor. Jesus continua a apontar o caminho para o Pai. Nosso trabalho agora, por intermédio do Espírito Santo, é descobrir e expor o coração do Pai, dando vida e destruindo as obras do demônio. Sobre o Pai. A maioria dos fariseus passa a vida servindo a Deus sem jamais conhecer o seu coração. Jesus ofendeu esses líderes religiosos, principalmente porque demonstrou o que o Pai queria. Enquanto os fariseus pensavam que Deus se preocupava com o sábado, Jesus trabalhava para ajudar aqueles para quem o sábado fora criado. Esses líderes estavam acostumados aos milagres das escrituras que ficaram no passado. No entanto, Jesus irrompeu em sua zona de conforto ao introduzir o sobrenatural nas cidades. Por meio de cada milagre, ele mostrou à comunidade religiosa os negócios do Pai. Tudo teria de ser revisto para que se adaptassem. Era mais fácil, no entanto, chamá-lo mentiroso, declarar que suas obras eram do demônio e, por fim, matar o homem que os alertava sobre o que deveria ser mudado. Compreender que os negócios do pai têm que ver com sinais e maravilhas não é garantia de que verdadeiramente cumpriremos o propósito de Deus para a nossa vida. E isso diz respeito a muito mais que só fazer milagres ou até mesmo conseguir conversões. As intervenções sobrenaturais de Deus foram feitas para revelar às pessoas o coração extravagante do Pai. Todo milagre é uma revelação de sua natureza, e nessa revelação está embutido um convite para o relacionamento. É muito fácil repetir o erro dos fariseus, que não compreendiam o coração do Pai, e há muitas atividades cristãs que não se relacionam com esse valor supremo. Neste momento, precisamos mais que apenas aprender a identificar dons pessoais ou descobrir formas de ser mais bem-sucedidos no ministério. Precisamos da presença do Senhor e só dela. O Evangelho é a história do Pai buscando o coração da humanidade por intermédio de seu amor. Todas as outras coisas que fazemos derivam dessa descoberta. A alegria e o poder de todo o ministério. Podemos viajar o mundo todo e pregar o Evangelho, mas sem a revelação do coração do Pai, passamos adiante as notícias em segunda mão, uma história sem um relacionamento. Ela pode salvar pessoas porque é a verdade, mas há muito mais que apenas isso. Jesus, aos 12 anos, ensinou-nos esta lição: temos de cuidar dos negócios de nosso Pai. E os negócios do Pai fluem de seu coração. Quando descobrimos isso, encontramos a alegria e o poder de todo o ministério. Encontramos a sua presença. A renovação que se iniciou em Toronto em 1994 já se espalhou pelo mundo. Tem o coração do Pai e a presença do Espírito Santo como principais focos. Em certo sentido, esses dois são o mesmo, ou talvez devêssemos dizer que são lados distintos da mesma moeda. A presença do Senhor sempre revela seu coração. Da mesma forma que Jesus revelou o coração do Pai a Israel, também a Igreja tem de ser a manifestação do coração do Pai ao mundo. Somos portadores de sua presença, fazedores de sua vontade. Dar o que recebemos libera o Senhor em situações anteriormente aprisionadas pelas garras das trevas. Essa é a nossa responsabilidade e o nosso privilégio. Cada um de nós é um candidato. Em nossa comunidade, cada um de nós é o alvo do amor de Deus, não há exceções. Os testemunhos de transformação radical provêm de todos os segmentos da sociedade e de todos os lugares: escolas, empresas, casas, shopping centers e lojas, e até mesmo parques e locais onde os moradores de rua se aglomeram. Por quê? Porque há um crescente grupo de pessoas com os negócios do Pai em mente. Elas, de forma consciente, levam-no aonde quer que vão. Quando pediram a Jason, um de nossos alunos, que comparecesse ao tribunal para servir como jurado, ele foi com os negócios do Pai em mente. À medida que saía do estacionamento para o prédio dos jurados, viu dois rapazes que pareciam atormentados. O senhor começou a lhe contar sobre o mais velho dos dois. Enquanto Jason ministrava a ele, tratou de problemas específicos que o rapaz tivera com o pai. Ele percebeu que Jason não tinha como saber aquelas informações sem que Deus lhe tivesse mostrado. O rapaz, portanto, aceitou a Cristo. Jason, por fim, chegou ao prédio em que selecionariam os jurados e, durante um grande intervalo, começou a orar pela liderança do Senhor. Observou um homem do outro lado da sala, sentado em uma cadeira de rodas. Essa cadeira era elétrica, do tipo que se move quando a pessoa aperta um botão. Depois de uma breve conversa, acabou por descobrir que o homem também era cristão. Jason encorajou com as promessas de Deus e depois pediu-lhe que olhasse por ele. Deram-lhe as mãos e começaram a orar. O corpo do homem foi inundado por uma força enquanto a dor o abandonava. Jason disse-lhe para ficar de pé. Aquele senhor lhe perguntou, e se eu cair? Jason retrucou, e se não cair? Isso foi o suficiente para alimentá-lo com a coragem necessária e à vista de todos ali presentes. O homem ficou de pé, balançando os braços para se equilibrar. Fazia anos que não ficava nessa posição. Jason virou-se para todos ali e declarou, Deus está aqui para curar. Antes do final do dia, duas outras pessoas foram curadas pelo toque de Jesus. Isso diz respeito aos negócios do Pai e todo cristão tem um papel a desempenhar na realização dessa tarefa privilegiada. Redescobrindo o propósito. Temos o privilégio de redescobrir o propósito original de Deus para seu povo. Nós, que ansiamos por isso, temos de buscá-lo com abandono arrojado. A lista a seguir apresenta o que você deve fazer para ajudar a sua busca prática. Primeiro, orar. Seja específico e incansável quando orar por milagres em todas as áreas de sua vida. Em sua busca, evoque as promessas de Deus. O Senhor não se esqueceu do que disse e não precisa de nosso lembrete. Entretanto, gosta de nos ver recorrer à sua aliança quando oramos. A oração com o jejum deve ser parte integral dessa busca, pois ele mesmo revelou que são importantes para dar um salto extraordinário. Chego a orar por doenças específicas para as quais não vejo esse salto extraordinário. Segundo, estudar. A fonte mais óbvia para o nosso estudo são as Escrituras. Passe meses lendo e relendo os Evangelhos. Busque modelos que deseja seguir. Examine em especial todas as referências ao reino e peça a Deus para abrir os mistérios a você. O direito de compreensão pertence aos santos que estão dispostos a obedecer. Outra grande fonte de estudo é a busca por todas as referências à reforma, aqueles períodos de transformação que Israel enfrentou sob o comando dos mais variados líderes reavivalistas. Seria bom começar com Davi, Ezequias, Esdras e Neemias. A vida desses homens deve tornar-se uma mensagem profética para nós. Todo verdadeiro estudo é direcionado pela fome. Se você não tiver questões, não reconhecerá as respostas. Terceiro, ler. Encontre livros que foram escritos pelos generais do exército de Deus, aqueles que verdadeiramente põem a mão na massa. Há grande acúmulo de informações para os que estão dispostos a empreender essa busca. Não se esqueça dos líderes do grande reavivamento da década de 50. Os Generais de Deus, de Robert Lee Arnold, é um bom ponto de partida para você. Se você tem medo de ler sobre aqueles que mais tarde caíram em pecado e engano, alguns terminaram de modo desastroso. Fique longe de Gideão, Sansão e Salomão, autor de Provérbios e Cântico dos Cânticos. O autor desses livros também teve um fim trágico. Precisamos aprender a reter o que é bom. Quarto, buscar a imposição de mãos. Busque homens e mulheres de Deus que tenham unção para os milagres em sua vida. Essa unção pode ser transferida para outras pessoas por intermédio da imposição de mãos. Há momentos no ministério em que um indivíduo está disposto a orar por aqueles que desejam um aumento em sua unção. Quinto, ter boas companhias. O rei Davi, quando jovem, ficou conhecido por matar Golias. No entanto, há pelo menos outros quatro gigantes que foram mortos nas Escrituras, todos mortos pelos homens que se seguiam a Davi, o matador de gigantes. Se você quiser matar gigantes, ande com matadores de gigantes. Isso é contagioso. A graça é o que nos capacita a viver no reino e, em parte, é recebida, dependendo de como respondemos aos dons de Cristo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Na verdade, recebemos a graça para operar esses dons. Se você andar com um evangelista, passará a pensar de forma evangelística. O mesmo acontece quando andamos com aqueles que experimentam com regularidade sinais e maravilhas em sua vida. Sexto, obedecer. Independentemente de quanta preparação for feita a fim de aumentar a unção para milagres em uma vida, jamais haverá resultado sem obediência radical. Tenho de procurar os doentes e atormentados, a fim de orar por eles. Se forem curados, louvo a Deus. E se não forem, ainda assim louvo a Deus e continuo a buscar pessoas por quem orar. Aprendi muito tempo atrás que mais pessoas são curadas quando oramos por mais pessoas. Até agirmos fundamentados no que conhecemos. Nosso conhecimento não é nada além de mera teoria. O aprendizado real acontece no fazer. O poder não é opcional. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21. Ele fez as obras do Pai e depois passou o bastão para nós. No capítulo seguinte, descobriremos o que é mais importante, caráter ou poder. A resposta pode surpreender você.